escapamento afoga todo o som. A vibração do motor viaja no ritmo do coração. O campo de visão se alinha para o imediato. E de repente, você não está sobre a estrada. Você está nela. Você é parte dela. Parte dela. Pilotos, buracos, paisagens, lama voando enquanto você passa. CD Placará 2016. Produções e mixagens. DJ Sam. DJ Sam. E DJ Alebés. Alebés. Organização Pragas Racing Eventos. CD Placará 2016. Produções e mixagens. DJ Sam e DJ Alebés. Está começando mais um CD Placará 2016. No comando, Alebés, o garoto que vem conquistando o Brasil. E DJ Sam, realização Pragas Racing Eventos. When the sun goes down and your eyes cannot see. When the sun goes down and your hands cannot reach. When your bones feel like breaking and your heart cannot take another round. 16 anos de muita adrenalina, esse é o Placará. Alô pra essa galera que sempre me acompanha aqui no Facebook. Alô, meu parceiro DJ Breno Debes, diretamente de Macabá. Alô, Kel Rosa. Chile comentando aí, alô Gisele Vieira, alô DJ Sander de Urópolis, Pará. When the sun goes down to the beating of your heart, as the earth moves in orbit, I will always be the one who stands my ground. A galera do quilômetro 10, Regional Clube, alô João Anderson e João Wilson. embora, comentando e curtindo e compartilhando. Alô, Lucas Careca, alô, Luiz Henrique Mangueirão Show, alô, Joe Mix, também a galera patrocinando aí. Alô, equipe Chupachana, meu parceiro Wesley Luquinhas. Vocês estão lançando os hits do momento. Esse é o CD Placará, seu polícia, né, que eu separei recentemente. Separei recentemente. De paixão eu tô doente. Será que você me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som. Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar me afogando. de Plagas também, patrocinando esse mega CDzão. Alô, Marcione Rocha. Alô, Diego Zafanão. E nosso amigo Pedrinho. Esse é o CD Placará, o oficial. Nossos corredores de Medicilândia, Altamira, de toda a região da Transamazônica. E por aqui já também, curtindo esse CD, Raquel Brandão. Think I'm prepared? Who will make you feel like cheating? I'm like, oh, not really. Cold. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She's cold like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle.

amor legal. Eis é o caralho, eu sou mais a minha atual. Vai. Eis é o caralho, eu sou mais a minha atual. Vai. Alô, Sandene Monteiro, alô, Diego Safadão. Nosso amigo Pedrinho, Marcelo e Rocha. Depois que pega uma vez, a novinha pede mais. Chefe, né, pai? Depois que pega uma vez, a novinha pede mais. Ela grita, ai, ui. Ela grita, ui. Ai, chefe, né, pai? Chefe, né, pai? Depois que pega uma vez, a novinha pede mais. Chefe, né, pai? Chefe, né, pai? Depois que pega uma vez, a novinha pede mais. Chefe, né, pai? Chefe, né, pai? Depois que pega uma vez, a novinha pede mais. Chefe, né, pai? Chefe, né, pai? Depois que pega uma vez, a novinha pede mais. Talento Joias. Esse é o CD Placar 2016, mixado por Alemese e DJ Sam, o CD mais top do ano. A periquita voa, a periquita voa, a periquita voa. Boa em cima da boa, em cima da boa, em cima da boa, em cima da boa, em cima da boa, em cima da boa. Visualiza que é mídia. Dale que dale que dale dale que dale que dale dale vai. O tchanarã, tchanarã, metendo dança, fala. Atenção, galera, vem fazendo a pregadeira. Quando esse tchanarã gostoso que bate mexer os pés a dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, vai. O tcharará, tcharará, vambora, chama é canto. O tcharará, tcharará, arrocha, que ela gosta. O tcharará, tcharará, todo mundo vem, todo mundo vai. Toda a sensualidade, mexe com vontade. Puxa a brigadeira do momento, meu DJ. vibe. Quero mandar um abraço para essa mulher que por onde passa contagia, traz alegria ao Marifone da rádio. Curtindo o CD do Placa lá, 2016. Sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda, vai Raimunda, vai Raimunda. Sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce, vai Raimunda. Na frente do paredão é uma coisa absurda. Todo final de semana é o tal de sobe e desce bunda. Na frente do paredão é uma coisa absurda. Atenção, novinha, olha o sobe bunda, vai, vai, vai. Oh, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda, vai, vai, bunda, vai, vai. Oh, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda, vai, vai, vai. Desce, vem, vem. Sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda, tá gostoso, vai, vem, vem. Sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda. DJ vai, puxa a bregadeira do momento aí, vai, vai. É pra soltar no paredão, vai. Eu tava quietinho, irmão, vem. Joga baixinho, vem assim, ó. Vou na frente do paredão, é uma coisa absurda. Todo final de semana é o tal de sobe e desce bunda. Na frente do paredão é uma coisa absurda. Todo final de semana é o tal de sobe e desce. Oh, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda, vai Raimunda, vai. Oh, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda, vai Raimunda, vai, vai. Oh, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda, vai Raimunda, vai. Oh, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda. Essa é pra brocar nos paredões, hein, meu DJ? Vai! Vai. Vem! Vem! Vem no nosso, vem! 71 9135 8300. Vamos fazer nosso ganha-pão, né? Alô, Santini Monteiro, Talento Joias, Ponto Glass, Marcione Rocha, Diego Safadão e nosso amigo Pedrinho. Esses são os nossos patrocinadores oficiais do CD Bacala. Esse ano é a história 2016, 16 anos de muita história. No colinho do pai, eu vim senta aqui, no colinho do pai, senta aqui, no colinho do pai. Senta aqui no colo, vem, vem. Você tá aqui, senta aqui, vem no colinho do pai. Você tá aqui, senta aqui no colinho do pai. Você tá aqui, senta aqui no colinho do pai. Puxa a brincadeira do momento, meu DJ, vem, vem, vem, vem no balanço, vem, vem, vem. Tá estourada. Eu tava quietinho. Já preparei as notas de 100, reservei o camarote, escolhi meu carro que eu vou sair de Amarante. Liguei para Jack, liguei para Dani, convidei para zoar, prepara o Xandão mais uma vez, vem, vem. Eu já preparei as notas de 100, reservei o camarote, escolhi meu carro que eu vou sair de Amarante. Liguei para Jack, liguei para Dani, convidei para zoar, prepara o cerejeiro e o litrão de hoje. Você tá aqui, senta aqui no colinho do pai. Vem, senta aqui, no colinho do pai. Você tá aqui, senta aqui no colinho do pai. Você tá aqui, senta aqui, vai sentando, vai, vai, vai. Eu se senta, vai sentando no colinho do pai. Vai sentando, vai, vai sentando, vai. Vem, vem, vem, vem. Você tá aqui, senta aqui no colinho. Mais uma vez, todo mundo. Vem sentando, vai. Você tá aqui, senta aqui no colinho do pai. Você tá aqui, sucesso, hein? No colinho do pai. Você tá aqui, senta aqui, vem no colinho do pai. Puxa a brincadeira do momento, meu DJ, vem, vem, vem, vem. Vem no balanço, vem, vem, vem. 71 9135 8300. Já tô passando pra você. parceiro Leleu, fazendo esse evento acontecer. É um placará, na realização é ele, Pragas e esse eventos, meu parceiro Leleu, esse cara fazendo história por onde passa. Vai lá, se liga aí, galera, que agora eu vou me mostrar. Mas se ventar a dor de saque, a novinha vai dançar. É pra fazer, é muito fácil, te liga no movimento. Opa, passa, eu não vou deixar do mar. Produções e mixagens DJ Sam e DJ Alibés. Ela tá cansando, ela tá dançando. Estilo paniquete com o bochecha girando. Ela é sensacional, fora do normal. Quando ela passa, faz os homens passar mal, mal, mal, mal, mal. Bota a mão no joelho e me mexe pra lá e pra cá. Pois sabe que é gostosa, chega balando tudo, ela é formidável. A luz tá no tom, vermelho é o batom. Quando ela passa, deixa o negócio bom, bom, bom, bom, bom. Bota a mão no joelhinho e mexe pra lá. Quando eu te quis, você não mereceu. Agora tá querendo mais quem?